aquele toque quente que me arrepia. Começa no sofá, no quarto ou na pia. Termina no banheiro, embaixo do chuveiro. Depois deitados de conchinha, mesmo travesseiro. Acordo de manhã com o cheiro do café e o beijo de bom dia da minha mulher. Me apronto pro trabalho e sigo na fé, e a mais pura energia me mantém de pé. Minha delícia, eu quero te ver. Quero ficar contigo até amanhecer. Uma taça de vinho pra gente beber. Mil beijos e abraços pra nos aquecer. Momentos tão incríveis pra não esquecer. Uma felicidade pra gente viver. E tudo que quiser eu sempre vou querer. Uma cumplicidade entre eu e você. Vem, vem cá, vamos nos amar. A luz do luar vem se entregar. Meu bem, vem cá, só pra te dizer que eu amo você. Sair à noite ou ficar em casa, o que importa é a companhia que sempre arrasa. Quero fazer as malas e pegar estrada, e curtir esse mundão louco com a minha amada. E com você não quero dia nem hora marcada. Quando me jogo em seus braços não pense mais nada. Estar contigo com certeza, parceria sábia, se torna uma lua de mel que nunca se acaba. Tipo aquele filme com final feliz. Meu bem, você é tudo que eu sempre quis. 24 horas pensando em nós dois. Problemas e B.O.s eu deixo pra depois. Querem me misturar tipo feijão com arroz, com aquela sobremesa que você propôs. No jogo do amor a gente não dá boi, e sem perceber a noite já se foi. Vem, vem cá, vamos nos amar. A luz do luar vem se entregar. Meu bem, vem cá, só pra te dizer que eu amo você. Vem me dar prazer.